Europa, noite bom, 1-8-6, cruzando o número 200 para o 150, Santa Clara. Boa noite, nomeia a cena de identificação, autorizado chegada na área, desça para o nível 050, QNH 107. Reporte estabilizado, TAM 3, 520. 3520, completa a aproximação, torre 9895. 9895, 3520, boa. Salvador, boa noite, TAM 3520. Meia milha do Índia Serra, baixou, travou, campo à vista. 3520, muito boa noite, tem livre pouso na 10, 201 ou 40 graus com 7 nós. Livre pouso na 10, TAM 3520. Salvador, na escuta do Tango Mike Alpha. Tango Mike Alpha, você? Bom dia, solicitando autorização de reboque da POM do finger de número 7 para o finger de número 3, parte 1. Número 7 no parte principal, você se encontra? Positivo. Gente, está autorizado o início do reboque? Vai me chamar para o deslocamento, ok? Que eu tenho uma aeronave que vai ingressar no 4. Positivo, então já estou pronto para o deslocamento. Suzane, seu push? Ainda não iniciei o reboque, permaneço no finger de número 7. O senhor vai iniciar o reboque. Quando for deslocar para o pátio 3, para o finger 03, o senhor me chama. Será feito, grato. Tá 3520, no solo agora os 43, livre à direita. Vai prosseguir via Alfa Juliette pro 4. Livre à direita, Alfa Juliette pro pátio, tá 3520. Do finger 04 no pátio principal, tá? Gente, vai ser o 4 então no principal, tá 3520. Torre, é o Tango Mike Alfa retornando. Prossiga. Podemos dar prosseguimento para o reboque para o finger número 3. O senhor está visual com a aeronave da Tango que está taxiando lá na Alfa? Afirmativo, senhora. A aeronave vai ingressar no finger 04. Nós temos separação com a mesma, está autorizado prosseguir até o 3, ok? Positivo, obrigado. Noite no meio, desce para 2.000 pés, o ajuste na 0 na 7, reporte estabilizado no ILS, X-Rida, pista na 0. Descendo para 2.000 pés, dado no 0 no 7, reporte estabilizado na X-Rida 1 no 0, ou 1 no 8 no meio. 1896, torre 9895. 108-5, com 1896. Salvador, boa noite, gol 1896, está estabilizado em LS, baixa área travada. Gol 1896, tenho contato visual, check trem, livre pouso na 10, usando de 130 graus com 629. Trem de pouso, baixa área travada, vamos lá, visual, gol 1896. Transição final, baixar a travada, visual com a pista, 1896. Janta de 130 graus, com 59, tem livre pouso na 10, gol. Livre pouso na 10, gol, 1896. Tango Mike Alfa retornando. Prossiga. Tomando o término do reboque, finger de número 3. Obrigado, bom dia, cara. Bom dia, Alfa. Oito no meia, no solo agora, 5-4, vai livrar a direita, prosseguir via Alfa Juliette pro 5. Vai livrar a direita, via Alfa Juliette pro 05, 1-8 no meio.